4h55. Acabamos de apresentar Super Madrugada Difusora. Apresentação Marco Joel. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Nada mudarem, gente, e quando mudar, entenda. Se ficar difícil, enfrente. Quando ficar fácil, agradeça. Se a tristeza rondar, alegre-se. E quando ficar alegre, contagie. E quando recomeçar, acredite. Você pode tudo. Tudo se consegue pelo amor e pela fé. 5h02. Bom Natal para todo mundo, bom dia. A partir de agora, está no ar o Jornal da Manhã, pela Caiobá FM e Difusora AM. Jornal da Manhã. Oferecimento, Farmácia Rui Barbosa, promoção ômega 3. Bom dia para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando mais uma edição do Jornal da Manhã. Bom Natal! Ho, ho, ho, ho! Feliz Natal! Sejam todos bem-vindos, está entrando no ar mais uma edição do seu, do meu, do nosso Jornal da Manhã, em AM, em FM, pela Caiobá 102,3, primeiro lugar em todo lugar, e pela Difusora AM590, parceira do povo. Feliz Natal, até as 9 horas da manhã, todos juntos, todos misturados, todos animados e todos unidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, amém. Como é que está sendo essa expectativa sua para o Natal? Daquele jeito, né? É. Conhece alguém que está doente? Conhece alguém que perdeu alguém na família? Está sentido também, muita gente no Brasil está desse jeito. Esse Natal é um Natal esquisito. Nós temos muito a lamentar, mas também temos muito a agradecer. E vamos lembrar sempre dele, né? O aniversariante do dia. Não é verdade? E nós não vamos esquecer. Hoje é a véspera do Natal. Natal mesmo é amanhã, dia 25. Hoje é a véspera. Papai Noel já passou aí, não? Já passou? Ainda não? Vai passar. Quer dizer, acho que vai. Se der tempo, ele passa.